Radar zero graus, 119. Chegou 1166, procedimento RNAC da 10, voa serviço 366, desça para 2500 pés, ajuste 1012, reporte estabilizado RNAC. Partiu para 300, serviço 366, descendo para 2500 pés, estado 1090, Salvador de Aracaju, clear, flight level 170, via Golf 677. Take off runway 10, after left turn. Code departure, 119.8, Salvador departure frequency, and squawk 0275. We are clear to Aracaju, flight level 170, via Golf 677. Departure from runway 10, left turn. And Condi departure, control 119.8, squawk 0275, as route 712. Direct report for pushback and startup. Report, as route 712. Brasil 4206 para táxi, com furo da Juna Bando, 3 horas de reserva, sai na máquina. Submontou 190, sai da Condi inicialmente. Inicialmente no perfil da Condi, autorizado 90. DRG Alfa, não pode esperar dar 1-0, torre 1-1-8-9-5, quer negar 1-0-2, apenas atentando a aeronave da Gol, partindo no portão 2. 7-0 do Gol, apenas ataque aí de Alfa, tem que esperar 1-0, quando só se vai ser 3-9-5, azul, 4-5-2-0. Fala, muito boa tarde, é o azul 2591, autorização Vitória 160, está atento na informação Oscar. O Pátio. Autorizado o cruzamento pista no 7, a estacionar a frequência livre. Cruzamento após livre, boa tarde. Boa. November Oscar Whisky, complete 360, autorizado o cruzamento da pista 10, chame livrando eixo. Autorizado o cruzamento da 10, November Oscar Whisky, reporta livrando eixo. Eu vi um avião no Vitória, copia? Yeah. Salvador Vitória, 160 autorizado, via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída coral. 1198 controle, 5447 o transponder. Vitória 160, conforme, decolada 10, curva à direita, coral. 198 controle, 5447 o transponder. Correto, se me parar, se estiver questionamento. Camaré azul. No 6919, após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 1, chame para o táxi. Companhia autorizada, chame para o táxi, no 6919. Companhia, boa tarde, azul 4206, próximo ponto de carta do Zé. 4206, autorizado alinhar e manter pista no 0. Gente, Lima, aqui no 0, azul 4206. November Oscar Whisky, livrou o eixo da 10. Gente, November Oscar Whisky, chame o controle Salvador 119, décima 8. 1198, November Oscar Whisky. Toma um campo. Voo 969, Brasília 360 autorizado, Vampers Lula 17. Decolada 10, primeira curva à direita, saída arbor, Beleza. 1198 controle, 5464 transporte. autorizado Brasília, 360, apesulou 17, decola da 10 com curva à direita, sai da Arbor, tração elétrica. Controle 1998, responde 5464, o 1869. Médio, senhora, puxa, que é que pro regresso. Reporta pro regresso, November Oscar Whisky. Azul 4206, decolagem autorizada, pista 10, vento 1110 grau, 129. Iniciando azul 4206. Lembra 259, Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via Cezulu 10, Taubaté, decolado da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 119.8, controle Salvador, 5511, transponder. Correto, chame para pushback acionamento. O menor granado trouxe táxi, autonomia de 4 horas e 35 minutos. E 1-1-5, por favor, dá para ver o que é o menor granado. Azul 1909, segue de Índia Alfa no ponte Beirada 10, torre 1-1895, QNH 1-0-2, bom voo. Índia Alfa, ponte Beirada 1905, obrigado. Olimpo 06, prossiga. Então, 3897, Salvador Guarulhos, 320 autorizado, via Pesulu 10, Taubaté. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1198, controle, 5503, transponder. Afirmativa, pressão 10, aerovia, chame para pushback acionamento. Azul 699, prospecto 10, pronto. Azul 699, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 1110 graus, 129. Alinhar e decolar a pista 10, azul 699. Papa Tango, Eco, Papa. Alpha November, chame torre 1895. Ficou para você, regulado por... Papa November. Papa Tango Eco, Papa November, chame curta sinal, pista no 7. Ajuste altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, chamará na curta, Eco, Papa November. Ilhas, Papa Alpha 28, mantendo 1.000 pés, linha do litoral rumo nordeste. Papa Romeo November Alpha Whisky, são tráfego 1 hora, 9 milhas, Orion da Força Aérea, quadrimotor, 1.500 pés, rumo oeste. A gente está na mesma posição, autorizado, chame para o pushback, o gol 869. Chama para o gol 869. Azul 272, we are at apron 3, ready for push and start. Azul 272, clear pushback and start up on apron 3, chame. Report for taxi. Azul 272. Clear for push and start, report for taxi 272. Salva Chanel 620 na posição 3, pushback acionamento. Autorizado o acionamento pushback no portão 3, chame pro táxi. Sim, chame para o táxi, é 2 no 10. Sete vento 100 graus, 129. Suente de repouso, November. Azul 699, decolada aos 2000, controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. 198, controle Salvador 6999, obrigado, boa noite. Oi Salvador, boa tarde, Azul 6999, está passando 1300 na Dael. Azul 6999, contato radar, saí da Dael, subo 320. Dael 320, Azul 6999. Possível pode voar Dael ou Lido, 6999? Confirmo. Quando possível, direto da El ou Leda, do 6999. Direto Leda, 6999. Obrigado. Passou Serra Vista 366, visual na pista, o gol 1166. Gol 1166, livre, posição completa, final final, torre 1895. Torre 18195, boa tarde, até já. Torre Salvador, boa tarde, Bruno 1966, estabilizado, é Renato 1-0. Bruno no 66, com esta aproximação, guardando autorização de parte. Guardando autorização no 1-66. Eco, Papa November, no solo 02, livre backtrack, chame livrar na pista 1-7, 7-4. Usou com o campo, solicita ingressar... Terra do Vento, 0-0. Vocês podem ingressar no circuito de tráfego, chame agora a torre em 1-1-8-9-5, rolinho pro 06. 8-9-5-0-6. Salvador, Olimpo 06? Olimpo 06, reposta através norte da torre. É, ingressar na Terra do Vento, reposta através norte da torre, o Olimpo 06. 3:40 de Alfa Romeo, Alfa Terra Guarulhos. Quem é o BLB? BLB de 1951. Quem segue vem de Alfa no Ponte Esperadão 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0, 1-2. Vicente, 10, 12, prossegue de alta, ponto para a torre 1895, Oxané 620. Azucha 712, red for taxi, we have 75 on board, endurance 0214, alternating Salvador. 26.85, alterno 2545. 2685, 2545, respond tarde. Boa tarde. 0, vento 0, 0, graus, 1, 3, 9. Pode autorizar na 1, 0, 1, 1, 6, 6. Papa November, Vicente, uma boa tarde, está assinando a frequência livre. Lador 6620 no ponto de espera da 10, pronto. 6201, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém 6201. Olimpo 06, mantém a perna do vento, prolongue a mesma, aguardando para girar base. É prolongar o Olimpo 06. 06 está visual, coronel. Vicente. Meia, confirmando pouso autorizado, 100 graus, 159. Pouso autorizado, 100, 1, 1, 6, 6, Aragão. O link 06 autorizado, ingresso final, 1, 0, aguardando pista livre. Lembre-se da final da 1, 0, aguardando pista livre, o link 06. Olimpo 06, mantenha o nome meu pai, tráfego à frente, posição de 12 horas, o helicóptero mantendo 5006. Vai manter mil pés o Olimpo 06. Olimpo 06, chegou 1869 com 1970 a bordo, 3 horas e 45, alterna Guarulhos. Guarulhos. Afirmo. Pegue via Índia Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1012. Índia Alfa, ponto de espera 1895, V12, gol 1869. Boa tarde, o voo 1166, livrando via Foxtrot. Segue via Alfa, chame antes da Ata 3 Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, o 1166. Siga November, Alaska Whiskey. Autoriza, visual 3000, ajustado 1012, November, Alaska Whiskey. Subiu a montanha. Salvador Zulu 2712. We are holding short of runway 10 right for departure. Good afternoon. Good afternoon, Zulu 2712. Maintain holding point. Holding point, Zulu 2712. Olimpo 06 no solo ao 08, livre à direita. Prossiga a via Alfa e chame no ponto de espera da Delta para o cruzamento da 10. Número 66, Juliette, portão 8. Juliette, então, portão 8, eu vou no 1 na 66. Precisa em 125, decimal 1, alterna 123, decimal 80. 1238, 99, confirma. 13, coisa 123, decimal 8, da secundária, vamos voltar. Cara, 25, obrigado. Two 712, clear to line up and wait. Threshold 10. Line up and wait, this is 712. Estamos na escuta do controle, aqui Romeu Lima. Olimpo 06 autorizado, cruzamento até o pátio militar, estacionar frequência livre. Oceana 6201, decolado às 10, controle Salvador 119, decimal 8, boa viagem. 198 graus, bom trabalho, até a próxima. Joker 25, serviço radar terminado, chimera Sérgio em 1203. Controle de Salvador, boa tarde, a Chanel 6290, decolou cruzando 1.907, Nael, Leda. Chanel 6210, contato com o Redes, saída da El, subo 360. Sente a sinal 360, seria possível a prova de Leda na presente? Autorizado, Leda. Tirado, autorizado, Leda, 6210. 712, clear for takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 139. Clear for takeoff, as it's a 712. E, boa tarde, boa noite, 69, Ponte Garadão, 10 pronto. Boa tarde, boa noite, 69, autorizado ali e mantém o sistema 0. Ali mantém o 10, noite 69. Solo, Força 06310, no número 4, pro curso, no livro. 359, confirmando. Clube 6259, 6259, obrigado. Está autorizado para o Xbeck no portão 4, chama o cidade. Livre, chama ataque, V2 59. Eu vou 645 para a Vitória, sentindo a informação, Oscar. 645 Vitória, aguarde de cópia. Aguardando no 645. Pushback acionamento, azul 2591. Utilizado no pátio 3, chame para o táxi. Portaria para o táxi, azul. Motor de pátio control, azul 2712. Azul 2712, radio center, climb maintain for level 170, climb departure. Roger, request final flight level 150. We're clear level 150, climb maintain 2712. 2712, level 150. Autorizando 360 para Vitória, de Pantrilo 4, Marta, decolando 10, primeira curva de direita, da Euleda, Porto Seguro. Porto Seguro, conforme plano 198, controle 5514. É o nosso transponder, algum aumento assim, na posição 2. Quero chamar o pushback e acionamento. Manda para pushback e acionamento no 645. So now I want you, are able to fly heading 360 to intercept 056 radio from Salvador Viala? Roger, heading 360 to intercept radio 050 from Salvador Viala, 2712. Correct. I have traffic 2 o'clock, 10 miles, level less than 3,000 feet. Roger. Que chamou, chamou? Rota 3897, pushback de acionamento no 05. Pode para o pushback na 3897. Na sua escuta por pushback. Paulo, muito boa tarde, para passar mais um número de pushback para o autoridade. Mais um número de gente, aqui é o Romeu Lima, reporte final para pouso. Comandar 17 ou da 10? Deixa a guarda e cobre. Por conta de risco. No 869, decolador 15, controle Salvador 119, décima 8, bom voo. Maravilhoso, obrigado, bom serviço. Olhe, Salvador Gol no 869, boa tarde. 869, contrato radar, saída da Arbor, suba para o nível 360. Arbor 360, 869. Polo 6259, da Professor Taxi, 145, 145 a bordo, 5 horas e 5, alterna o Galeão. Segue via Engie Alfa, no ponto de esperador 10, Torre 1, 1895, QNH 10, 112, Morro. 0012, pela Alfa, Engie Alfa, no ponto de espera, 1995. 1895, 62, pro lado. Correto. Flying Condit climbing to 150 as requested. Zero, correct? That's correct, 150. Thank you. Galeão. Segue via Engie Alfa no ponto de esperada 10, Torre 1, 1895, QNH 1012, bom voo. Gente, no ponto de espera Torre 1895, 1002, azul. A gente está coordenando junto ao controle de saída, agora instante. Lembra 201, chama o centro Recife na frequência 1251, na antena 13380. Força 12380, na secundária. Copio 1251, na antena 12380, chama Afirmado 125-10. 125-10, Nato. Voo 1869, chame centro Recife na frequência 125. Correção. 128-8, altera 1260. 228-8, 860-869, boa noite. Boa noite. Papá Romeu, Mike, Romeu Vitor, João Pessoa, copia? Salvador para João Pessoa, 350 autorizado, João Pessoa 10 e a Pocheque conforme. Aquivu, Alfa, Kilo, Vitor, Uniforme Romeu conforme. Decoda 17, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1198 controle, 5502 o transponder. Primeira aerovia, presumo 1-0 após Akivu, Alfa, Kilo, Vitor, Uniforme, Romeu e após DCT, Kidan, Kilo, Índia, Delta, Alfa, November. Espera, 1-0, tá bom? Boa, Chanel 6259, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento no 00 graus, 129. Alinhar e decolar, pistola 0, ciente o 6259. 02, o azul, no ponto de espera da 10, torre. Boa tarde, azul 6591, após a rolagem do Avianca, autorizado alinhar e manter pista no 0. Ciente após o Avianca, ali mantém, azul. Boa tarde, papapá, Mike, Romeu, Vitor. Chame no ponto de espera da papá, o Kenya Gal no 012. Gente, aguarde para a cópia com tudo novamente. Uno 966, sinificação via chegada a Mari, desse mantém 050, ajuste desse metrô 9012. Entre Romeu Lima, frequência livre, coordenação. Flag Romeu Vitor autorizado, alinhar e manter a pista no 7, chame pronto. Gol 966, está presente, vou encerrar a vinda 366 para o final RNAV. Deixa para 2.500 pés, o estado 1.012. Taxa 3897, 213, UPOB, 4 horas e 30, alterna o Galeão. Segue em engenho alfa, não pode esperar da 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0, 1-2, bom voo. 1012. Alfa, pode esperar da 1-0, 1895, obrigado. Volume 645, após esperar a nave da TAM, livra a retaguarda, puxando o portão 2, chame pro táxi. Ok, após esperar a nave da TAM, pushback acionamento, ao 2, chama na TAM, volume 645. 3145, autorizado o pushback do 06, chame pro táxi. Autorizado, chama táxi, 3145. E passando 2000. Geneva 259, contato radar, Cidade Elso, voo 360. Adel 360, corre bem, pode aprovar, Adel 624. Corre direito, direto da El, 6259. E Adel, grato. Controle o November Oscar Whiskey para emitir o Whiskey. Jet desse farol no meu pé, no corredor forte, após Interlagos, ajuste 1012. Reporte rotatório. Foi no meu pé, Interlagos, reporte rotatório 1012, November Oscar Whiskey. Michael Melvito, mantenha a posição. Ativo. Confirme pessoas a bordo e quase se enquadra. Confirme apenas a autonomia. Gente, acionamento, táxi de decolagem, torre 1895. Bom. Para o táxi da 3145 da TAR, tem 152 a bordo, 415 cabeça. Azul 2591 no decolador 25, controle Salvador 119.8, bom voo. 19.8, grato, azul 2591, até a próxima. Cordial, boa tarde, Azul 2591. Azul 2591, contato radar, suba via Coral, nível de voo 160. Coral 160, Azul 2591. Azul 283 para Brasília, copia? Prossiga. Salvador Brasília, 360 autorizado, via Zulu no 7, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, VLF 1-1-9-8, controle Salvador, acione 5525. Brasília 360, Upper Zulu 1-7, com decolada 10, não copia a saída, controle de 9-8-5-2-5. Da 3223. Saída Arbor Elefa. Arbor Elefa. Da 3224. Imagino, com a primeira curva à direita, chame para o pushback e acionamento. Vamos lá. Vamos ver direto Coral. Apresente Coral, azul 2591, no braço. Voo 645 com 98 a bordo, autonomia de 3 horas e 47, Galeão. 645 segue em VNG Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 1, 1895, QNH 1-0, 1-2, bom voo. VNG Alfa, ponto de espera, 1-1-895, 1-0, com ponto de confirmar, 1-0, 1-2. O controle, a torre 1-1-8-95, QNH 1-0-1-2, chame no ponto de espera, a torre. 1-1-8-95-0-1-2, ajuste, obrigado, Gol 1-1-1-1-1-1-1-1-1. Então, 3145, segue a aeronave da Gol, vinha IJ Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-95, QNH 1-0-1-2, bom voo. Gol, ponto de espera, 2-1-1-1-1, obrigado, 3145. Táxi aprovado, chame no ponto de espera da Papai do November, QNH 1-0-1-2. Reporta no ponto de espera da 1-0-1-2. Romeo Vitor, decolado aos 28, condições para a esquerda no perfil da Buca, agilizando o cruzamento do campo. Tá, ok, tá. Tá agilizando aqui uma curva, vou fechar a gente já. Autorizado o time de táxi. Abraço, uísque, voo e Ceasa. Reporte visual com campo. Ceasa, reporte visual com campo, November 3. Leme 259, chame centro Recife, chama 251. Alternativa 123, decimal 80. 251, alterna 2380, 6259, grato. Controle, Salvador, meu cordial, boa tarde, papapá, mais que o meu vida, transfere. Papapá, mais que o meu vida, boa noite, contato radar, suba e mantenha nível de voo 350 e voe direto Jamo, mais que o meu vida. 350 sem restrição, Jamo na proa, grata, Vitor. Colagem autorizada, Pistuno 0, vento uma centena, 12 nós. Decolagem para 3897. Elefa, após Elefa segue o Glória e conforme. 1198 controle, 5527 transponder. Obrigado no conquista, 160, meu aluno de voo, levando a pista no zero, curva direita. Agora Elefa, 198, acena 527, 27. Maiores de para pushback, fundamento. Tá bom. 7, mantém a posição. Mantendo a posição, no meu aluno. Recozulo November, ali mantém pista 17, reporte quando pronto para decolagem. Salvador, Papa Romeo, November Ascris. November Ascris, que prossiga. Proa da rotatória, visual com campo. Reporte na rotatória, November Ascris. Reporta na rotatória, November Ascris. Tá 3897, eu coloco 32, controle 119, decimal 8. 98, tá 3897. Qual era a nave que solicita? Desculpa, é o Papa, Michael, meu Vitor. Gente, mantenha já, o Michael, meu Vitor, aguarde coordenação com o Centro Recife. Ok, muito grato, Vitor. Controle Salvador, Oceano 3897. A 3897, contato radar, subir, mantenha nível de voo 320. Curva direita na proa de Leda, dando 3897. Direita, Leda, sobe pro 320, tá? 3897. Então 3283, autorizado táxi via Pate 1 e Taxiway India. Ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 2. Tem um bom voo. Gente, 1966 ou 1996? 1966, torre 1-8, decimal 95. 1895, 1895, Oi, Salvador, boa tarde, gol 9966. Vai passar o 372, baixar a trava. Gol 9966, continue a aproximação, aguarde na autorização de pouso. 9966. Exo 90 está em contato visual, prossegue corredor forte, controle em 119.8. Corredor forte, 198 é o controle, é Exo 90. Gol 9645, só para informação de tráfego, o tráfego da companhia agora já no marcador externo. O senhor vai aguardar o pouso mesmo e após estar condicionado a alinhar e manter a pista no zero após o pouso do tráfego da companhia. Ok, pouso, pouso do tráfego da companhia e manter a pista no zero, bom nome é quase. Golo 966, tem pouso autorizado, pista no zero, vento uma centena, 12 nós. 966, sim. Doutor, tem ciência que tem uma pessoa ali na, do lado da pista, do lado esquerdo? Guardando a autorização do controle para ascensão ao nível de voo 1-1-5, Eco Zulu 90. Sim, Matheus, vamos atender o pé, corredor forte, aguardar a ascensão, Eco Zulu 90. Prossiga, Olimpo 08. Gente, Olimpo 08, intenção de regressar instrumento visual para Salvador. Gente, Olimpo 08, tem condições de manter a proa do farol de Itapuã? Gente, voo do farol de Itapuã, na escuta permanente do controle, reporte para a descida Olimpo 08. O novembro era pro ideal para o destino? 053, cara. 153? 053. Gente, a Cozulo Novembro é autorizada para o direto do destino, aguarde para ascensão a nível de voo 1-1-5. Estimativo para o direto do destino, aguardar autorização para ascensão para o 1-1-5, é Cozulo Novembro. Romeu Mike, Romeu Vitor, chame Centro Recife na 2000 e dos 5 alterna 1-2545. Controle Azul 2591. Prossiga Azul 2591. Rádio coordena com os controles. A proa de Raíra para podermos utilizar aqui o nosso voo transitório. Aguarde a coordenação azul 2591. O centro azul deixou cotejar para você 1-2-8-5 para secundário. Como era a nave que modulou para o controle? Secundário. Mike Romeu Vitor na escuta? Escuta, colega no exterior cotejar, é 1-2-8-5 a secundária? Afirmativo, 1-2-6-8-5 primário, secundária, 1-2-5 decimal 4-5. Muito obrigado, é bom dia. Olimpo 08 está acendendo para qual nível? Era uma certeza no 0, não tem a quanto tem. Ou seja, mantenha no máximo 055 para não interferir com as decolagens da pista no zero de Salvador. Ok, Zulu November, suba e mantenha nível de voo 1-1-5 em condições visuais. Eco Zulu November, graças. Uno 966 no solo 38, livre direita, 121, decimal 9. 219. Solo Salvador, 966, livre. Uno 966, prossiga táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa antes do Juliette, é importante. Decolagem 610, Uno 6400. 1520, Alfa do Salvador. Azul 2781, autorizado táxi via pátio 3. Até a saída do pátio 3, aguarde para ingressar no pátio 1. O Azul 2781. Pátio 3, e aguarda para ingressar no pátio 2781. 4. Autorizado backtrack, livre na Romeu, eu estou na frequência livre, reporte pista livre, por gentileza, número 2. Informe para o controle seu chamado de pouso em João Pessoa. Sim, Matheus, assim que nivelar, eu vou te dar o chamado, vai. Lá torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Pátio 1, via Índia, vou esperando no 0, 118, 95, confere? 18, 95, a torre. 1012 no ajuste com o voo. 05, 12, graças. Pronto. Desça e mantenha 9500 pés para não interferir com os tráfegos em decolagem da pista no zero. O altímetro em Salvador no zero, no dois. Controle Salvador, uma boa noite, ao voo 645. Voo 645, contato radar. Em condições de manter o eixo de decolagem da pista no zero até 3000 pés? Afirmo, 645. Sente, após 3 mil pés, curva direita na proa de Leda, em ascensão nível de voo 360, em contato radar. Ok, após 3 mil, Leda, 360, em contato, voo 1645. Centena 11, nós, altímetro 1012. Fecha 3223, pode ser 0-0, pronto. Tá, 3283, autorizado. Alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, 3, 2, 2, 3. Voo 645, tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo noroeste, um P3, cruzando 5 mil pés em descida. Isso mesmo, notificação, voo 645. Olympus 08, tráfego 2 horas, 13 milhas, rumo sul, um Boeing 737-800, cruzando 5.500 pés em ascensão. Salvador, é quanto o nome, né? Prossiga. Ah, cruzando 030, está estimando o pouso em João Pessoa, o 2252. Copiado 2252, ciente, Eco Zulu November. Controle o 3145. Na 3145, contato radar na decolagem, em condições de manter o eixo até 3 mil pés? Positivo. Gente, mantenha o eixo de decolagem até 3 mil pés após curva direita via saída da EL, então 3145. Sim, 3 mil pés posteriormente da EL. Então 8, reporte visual com campo. 08, reporte visual com campo. 283. Desconsidere, mantenha a posição na guarda. 5-3-2-2, na guarda. 1-1-6-0. O controle de gel solicitou que mantivesse a proa de coral. Podendo ir agora com o mesmo, a proa de raíra em 1-2-0, decimal 1, azul 2-5, na avião. Então, 3-1-4-5, informação de tráfego 1 hora, 7 milhas com rumo noroeste, 1P3, cruzando 3 mil pés, em descida para 1.500, tráfego esperado. Entre o 3145, tem ele no visual e no ticket. Olimpo 08, tráfego adicional 3 horas, 7 milhas, rumo sul, um Airbus 320, cruzando 4 mil pés em ascensão. Ok, Olimpo 08. Gente, mantenha a proa do farol de Sapuã, Olimpo 08, abaixo para transferência de comunicações. Sim, ajuda a sua e aguardando. Eu não aguardo só uma coordenação junto ao controle, por gentileza. 95. Alô, é o Olimpo 08. Olimpo 08. Prossiga. Ele está no farol de Itapuã, mantendo 1.500 pés. Está em contato visual entre essa pouso no zero? Vai, só quer repetir na 1-0. Gente, já está em contato visual? Condições de pressão abaixo pela direita, circuito não padrão? Tá, afirmativo. Está presente, autorizado girar base, reporte final da 1-0. Está girando base, reporte na final, 1-0-8. 3-2-8-3, eu coloco 4-6, controle 119.8. O azul 2781, só para informação, já tem um tráfego ingressando no circuito para pouso na 1-0, ok? Tá, tem condições de levar a detenção imediata, se possível, 2781. Eu tô ciente, mas o tráfego da TAM também decolou mantendo o PRO, ok? Então, por coordenação do controle, eu vou pousar ele primeiro, ele vai tocar RMT e eu decolo o senhor, ok? Tá feito, tá na guarda. Obrigada. 1-1-2-3-2, obrigado, 645. Olimpo 08, só que remetida autorizado, pistão 0, vento uma centena, 11-9. Olimpo 08, ligo toque remetido.